existe um Deus entre as folhagens do arvoredo. Existe um Deus entre as revoltas, ondas do mar. Existe um Deus na tempestade ou na bonança. Existe um Deus que está onde tu estás. Existe um Deus que guiou Moisés lá no Egito, levou seu povo de regresso a Canaã. Existe um Deus que salvou a samaritana, pediu-lhe água e a fez cristã. Onipotente que vive e reina e que hoje a tua alma pode salvar. E este Deus que é soberano e altíssimo é um Deus eterno que se chama Jeová.